aqui com o nosso podcast da Turma da Lojinha, edição número 0. Eu apresento aqui os meus amigos, Ale Camargo. Olá, como vão vocês? Aqui sou eu, Ale Camargo. Minha frase de impacto do momento é: Austrália! Muito bom. Fernando Faria. Oi, pessoal. Fernandão aqui na linha. E eu ainda não pensei numa frase de impacto, tudo bem. Meu amigo Marcos Hilsdorf. Muito obrigado, meu amigo Mauro. Alô, pessoal da internet. E o S no meu peito aqui é de supimpa. Muito bom. E eu sou o Mauro Malito e ajoelhe-se perante Zod. Ah, essa era a minha segunda frase, ó. Ah, tá vendo só? Bobiei, muito prestativo. Muito bem. Bom, gente, pelo menos a gente bolou uma frase, né, filho? É isso. Eu vou ficar na próxima do duas, tudo bem. Opa, essa frase pode ter duplo sentido, hein? Cuidado. Mas enfim, qual o público do nosso podcast? Não, nosso podcast ele vai atender a todas as idades, certo? Isso aí. Muito bem, dos 9 aos 90. Muito bem, agora muitos de vocês devem estar se perguntando o porquê do nome Turma da Lojinha, né? Óbvio. Então, sim. Por que Turma da Lojinha? Ah, boa pergunta, Fernando. Mas eu vou perguntar isso daí para o meu amigo Marcos Hilsdorf. Eu quero que o meu amigo Marcos Hilsdorf comece a contar a história da criação da Turma da Lojinha. Muito bem, meus amigos. Esse honroso mister sobrou para minha pessoa, então vamos lá. No distante ano de 1985, existia na região da Avenida Paulista uma loja de artigos de cinema, coisas que hoje seriam impensáveis, porque a internet e a mídia evoluiu de uma tal maneira que aqueles artigos antes tão interessantes e tão procurados, hoje vamos dizer que não teriam exatamente mais a mesma demanda. Então eram fotos de filmes e de atores de diversos tamanhos, colecionáveis, action figures, né? Para quem não sabe o que é action figure, os famosos bonequinhos e tudo que era relacionado aí a cinema. Então foi nesse ambiente, foi nesse lugar, eu tive a honra, o prazer e a alegria de conhecer esses meus três grandes amigos que agora estou dividindo esse momento internetico com eles, né? Eu acho que a minha contribuição acaba por aí, Mauro. Muito bem. Na verdade, eu e o Fernando, né, Fernando? Nós nos conhecemos assistindo o Império Contra-Ataca. Olha só. Sim, a honra, hein? O saudoso ano de 1980, cara, como faz tempo. Faz tempo. Mas vamos pular essa parte, né? E, na verdade, como o Marcos mesmo contou, era uma época que não existia internet, a gente não tinha referência nenhuma, a gente nem sabia se existiam outras pessoas né, que gostavam desse tipo de coisa. E eu e o Fernando, quando a gente estava assistindo o Jornada das Estrelas 3 no Cine Comodoro, lembra dessa, né? Nós, na saída do cinema, existiam pessoas distribuindo um folhetinho sobre essa loja na Augusta, né? E aí a gente pegou um final de semana, vamos conhecer essa loja e tal. A gente pegou e foi pra lá. E foi aí que a gente viu que lá era realmente esse ponto de encontro, né? De fãs aí, de ficção, de cinema em geral, né? E você, Alê? Bom, eu fui, acredito que eu fui o último a chegar lá na festa, né? Eu tinha uma... Eu morava na distante terra de Santo André. Eu conheci... Eu tinha uma amiga, uma colega no colegial. E ela basicamente... O nome dela era Margarete. Aí ela basicamente... Margarete. Aí, assim, basicamente ela... um dia ela... Eu nem era muito amigo dela, assim. Um dia ela disse que tinha essa loja em São Paulo. Acho que ela viu alguma coisa... Ouviu eu comentando alguma coisa sobre cinema, alguma coisa assim. E ela comentou que havia essa loja em São Paulo em que a galera se reunia e tal. Que tinha essa loja que vendia pôsteres e tal. de cinema. E um dia a gente foi lá, né, uma tarde, acho que era uma terça ou quarta-feira, talvez. A gente foi até lá. É, ela tinha outra linha de interesse, ela gostava mais da coisa de... É, acho que eram aquelas revistas, fotos de atores e atrizes, coisas assim. E naquele dia, naquela tarde, eu cheguei lá na loja com a Margarete, ela me mostrou o lugar e tal. E tava lá o dono da loja, o Paulo, e o nosso amigo aqui presente, o Fernando Faria, né? E basicamente foi isso. O Fernando comentou que a galera se reunia nos sábados pela manhã. No sábado seguinte eu apareci lá e realmente tinha uma cambada de doidos lá, dos quais eu tive o prazer de ficar amigo de... grande amigo de alguns deles que estão aqui presentes hoje, né? Então foi isso. Você lembra, Fernando, daquele dia que a gente foi lá? Você lembra do que a gente conversou? Não lembro exatamente do que foi. Ah, exatamente o ponto não, mas eu lembro do dia, mas não tantos detalhes assim. É, o que eu queria adicionar à conversa é que não só a amizade aqui entre nós, mas é curioso, quantas pessoas nós conhecemos, viemos a conhecer depois, que também estavam conosco naquele momento ou passaram por lá. Aquele realmente foi um ponto de confluência entre várias pessoas da nossa área, dos nossos interesses. Verdade. Aí, por exemplo, eu queria até concluir essa história da Margarete. O nome dela era Margarete Chan. Eu não era propriamente amigo dela, eu era colega. E basicamente ela nunca mais foi na loja, não lembro se ela continuou indo, acho que não. Não, realmente eu nunca mais a vi. Eu também não, e assim, e é interessante que basicamente ela apareceu, me fez conhecer meus melhores amigos, que vamos colocar um som de violinos no fundo. E não, é verdade, é engraçado. E depois ela seguiu para outras. Agora pergunto eu, será que essa Margarete existe? Existiu? Margarete, se você estiver ouvindo esse podcast, Margarete, mande uma mensagem para nós, Margarete. Nós queremos vê-la novamente, Margarete. Sei lá, né? Avisa aí qualquer coisa, entre em contato aí, que foi. Agradecemos pela força. Eu agradeço pela força que me deu. Muito bom. E são quase 30 anos de amizade, né? Puxa vida. Muito bem. Olha, eu parei de contar depois do 20º ano. Muito bom, muito bom. Eu parei de contar também, mas é porque eu simplesmente não consigo lidar com números grandes. Números, né? Grandes, tá certo. Depois de uma hora eu não consigo mesmo continuar. Bom, e tendo em vista, então, essa nossa amizade e o nosso conhecimento e apreciação aí pelo mundo da ficção, dos filmes, do cinema em geral, nós resolvemos fazer esse podcast aqui para poder contribuir um pouco também, né? Nós temos excelentes podcasts aí no mercado já falando de cultura pop em geral, mas a gente quer também dar a nossa contribuição. Afinal de contas, a gente teve o privilégio de ver no cinema aí filmes que são consagrados, né? A gente assistiu Star Wars no cinema, a gente assistiu Star Trek, né? Coisa que eu vejo hoje em alguns podcasts aí, as pessoas mais jovens comentando, e elas assistiram isso na sessão da tarde, né? Então, deixa me lembrar as pessoas mais novas ouvindo. Nós somos numa época onde os filmes iam e voltavam em cartaz, nós podíamos ver quantas vezes nós quiséssemos sem sair da cadeira. Exato, exatamente. Antes da invenção do videocassete, né? Eu só queria, não interrompendo ainda, falando ainda da situação do cinema, né? Eu tava ouvindo uma conversa que teve, uma entrevista que teve aí com o George Lucas e o Steven Spielberg na semana passada. Ah, sim, eu vi essa. Muito interessante. Viu? Isso, e eu achei interessante o comentário que o Spielberg falou, que na época dele, quer dizer, na época deles, quando, por exemplo, estreou o Raiders, né, o Caçadores da Arca Perdida, que basicamente o Caçadores ficou em cartaz um ano. Então era uma época completamente diferente, assim, né? Hoje em dia, se o filme não fizer sucesso na primeira semana, ele já tá dando preju, né? Exato. Pra eles, né? Para os grandes estúdios. Então, era uma época diferente mesmo, uma época em que o cinema, a única chance da gente ver o filme era se o filme reestreava, né? Exato. Muitos anos depois, quando passava na TV, né? Então, não tínhamos, imagina, home video, não tinha nada assim, né? Então, exato. Era uma época bizarra mesmo. Vocês acham? Pode falar. O Mauro comentou que nós começamos a amizade quando a gente se encontrou no cinema para assistir o Império Contra-Ataca. É um ponto interessante esse, porque naquela época no Brasil, você basicamente sabia que um filme existia na semana de estreia daqui. E não tínhamos nenhum contato com o mundo externo. Ah, não. É a nossa maldição de gostar dessas coisas, e antigamente não tínhamos acesso a coisa alguma. Hoje o pessoal, olha, um ano antes de um filme estrear, as pessoas já estão sabendo de tudo sobre um filme. É um problema, né? E vocês acham que nessa época os filmes eram mais... como é que se diz? Eram menos... pelo fato de serem menos comerciais, eles tinham mais, eram mais artísticos, digamos assim? Vocês acham que não, tinha mais não, arte? Eu diria que a arte... Você vai achar filmes hoje, incrivelmente comerciais, que ainda tem a sua parcela de arte e tudo mais. Mas hoje, infelizmente, eu acho que eles carecem um pouco de exagero. É o que eu falo, eles basicamente hoje tentam te contar um filme inteiro um ano antes de estrear. Eles te jogam 15 minutos no começo do filme, uma semana antes de você assistir. Isso meio que estraga um pouco da experiência. Eu acho que, sei lá, estou sendo meio nostálgico, mas antigamente parecia um pouco mais divertido esperar por um filme. Assim, eu não acho que os filmes da nossa época não eram comerciais, assim. Eu acho que havia filmes comerciais, mas eu acho que, quer dizer, claro que havia, porque havia, a gente presenciou bem o começo da retomada, digamos, comercial do cinemão, né? Então, com Star Wars e Império e o próprio Superman The Movie e por aí vai, né? Mas eu acho que, na época, o que havia, o que não havia, era a quantidade assombrosa de filmes e outras formas de entretenimento que existem hoje. Então, hoje tem milhares de videogames, seriados, filmes. Então, tem a internet inteira aí com coisas acontecendo, jogos. Então, assim, a quantidade de tudo hoje é muito maior, né? Então, é uma coisa assim, meio... Eu sinto isso vendo os filmes, os grandes blockbusters, os grandes lançamentos, que há uma selva lá fora, né? O pessoal se esmurrando assim para conseguir cada dia livre de para um lançamento. E então é bem mais selvagem hoje em dia. Então talvez por isso essa coisa agressiva dos trailers de contar o filme inteiro, que eu super discordo, assim. E eles mostram mesmo. Então tem tipo, acho que foi o último Homem-Aranha, não foi isso? O Amazing Spider-Man, que parece que tinham lançado 20 minutos de material antes da estreia, não é isso? Sim, eram várias sequências de 5 minutos, juntando todas você tinha 20 e tantos minutos do filme completo. É absurdo, eu acho um absurdo, assim, mas hoje em dia, aparentemente isso funciona, né? A galera curte ver o filme antes, assim, então não sei dizer, assim, eu acho um problema, assim, tantos filmes e lançados tão rápido, quer dizer, nesse próprio papo entre o Spielberg e o Lucas, eles comentam que há uma possibilidade que a gente, Hollywood, né? Não nós, mas que Hollywood esteja caminhando para uma implosão. Uma crise, uma crise grande, porque todos os filmes são incrivelmente caros, todos os filmes são incrivelmente cheios de efeitos especiais, que eu acho. Aí todos eles necessitam de uma renda de volta assim gigantesca em muito pouco tempo. Isso também é matar. Exato. E você, Marcão, o que você acha a respeito? Bom, meu amigo Mauro, Hollywood sempre foi sinônimo de cinema comercial, ou seja, quando os primeiros filmes mudos começaram a ser feitos, a intenção era um retorno financeiro. Então, nesse aspecto, não caberia dizer se os filmes da nossa época são mais ou menos artísticos. E a gente pode até passar aí pro internauta mais jovem uma impressão aquele ranço, aquela lembrança idealizada de um passado que nunca existiu, né? Então, como no passado, hoje existem filmes mais comerciais, como no passado hoje existem filmes mais artísticos. Sobre a questão da exposição excessiva na mídia de qualquer produção que esteja sendo feita, a minha postura em particular sempre foi a seguinte: no máximo, os trailers que saíram, se os trailers são um pouco mais reveladores do que deveriam, isso realmente é uma coisa que infelizmente nós acabamos engolindo, mas é, qualquer outra notícia ou factoide na internet, eu me preservo. Eu não vou atrás de nada que possa ser um spoiler, eu não vou atrás de fotos novas do set de filmagem, eu não vou atrás de tantos minutos novos do filme liberado. Talvez para a garotada de hoje isso seja atrativo, seja interessante, mas eu gosto de chegar na sala de projeção aí com o maior número possível de surpresas com relação à produção aí que vai estrear, né? Então é isso daí, meus amigos. You owe it to yourself to find out what that reason is. How do you find someone who has spent a lifetime covering his tracks? For some, he was a guardian angel. For others, a ghost who never quite fit in. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. You believe your son is safe? I will find him! My father believed if the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? Mas o nosso assunto de hoje vai ser o novo filme do Homem de Aço, que infelizmente só irá estrear aqui no Brasil no dia, acho que 12 de julho, né? Se não estou enganado aqui. Correto. Vou confirmar aqui, 12 de julho. Mas ele acabou de estrear nos Estados Unidos nessa última sexta-feira. E nós já temos até informações aí de como foi a bilheteria aí nos Estados Unidos, né? Então, para os ouvintes, eles podem ficar tranquilos, nós não vamos dar nenhum spoiler aqui sobre o filme, né? Nós vamos apenas colocar as nossas impressões aí sobre o que vem sendo feito aí nos filmes da DC, como a gente acha que vai ser esse novo super-homem, qual o futuro dos filmes da DC, se esse super-homem der certo, que provavelmente vai ter o filme da Liga da Justiça. Enfim, o podcast de hoje vai ser dedicado a falar aí sobre o novo filme do Homem de Aço, certo? Então, Alê, você quer começar falando aí? O que você achou até agora? Você chegou a ver todos os trailers do filme? O que você viu até o momento? Bom, para começar a falar da minha expectativa, né, quanto ao filme, assim, antes eu queria falar sobre um pouco, só brevemente, assim, para o pessoal entender de onde eu tô vindo, né, de que buraco eu tô saindo, assim. E, para mim, eu vi o Super-Homem, né, o Superman The Movie, né, Super-Homem, o filme, né, eu assisti isso na estreia em 79, né, a estreia dele no Brasil, isso. E, enfim, e eu, assim, era uma época, como o Fernando falou, em que a gente não tinha acesso aos filmes, a notícias, muita notícia sobre os filmes, ou quase nada. E quando de repente a gente se dava conta, estava o filme estreando, assim. A gente descobria muito em cima da hora. E eu fiquei particularmente marcado, assim, com o Super-Homem, porque eu curtia, acho que era o herói de quadrinhos que eu mais gostava, assim, naquela época, né? Eu não lia tanto Batman, não lia muito da Marvel, mas o Super-Homem eu lia bastante aqueles quadrinhos antigos da Ebal, da Ebal, época, né? Preto e branco e tal, né? E, enfim, e eu tinha ido com meu pai, até pra saber o ano, né? Porque foi um pouco antes da estreia do Super-Homem, né? Eu tinha ido com meu pai, imagina, né? Nerdzinho pequeno, novinho, tava sendo treinado. É, meu pai me levou pra reestreia de 2001 no cinema. É, isso foi em 79, deve ter sido, ou 78, provavelmente, final de 78. Talvez fosse 10 anos, não tenho a certeza da. 10 anos da estreia do 2001, né? Acredito que foi esse ano, não tenho certeza. E, enfim, isso é um outro assunto para um outro momento, mas na entrada do cinema havia um display, na minha imaginação, do modo como eu lembro, fantástico, desse filme do Super-Homem, né? E tinha aquele pôster clássico, não sei se a galera de casa conhece o pôster clássico, o pôster. O primeiro pôster do Superman The Movie, né, que é o Super-Homem voando na direção da câmera, assim, né, o Christopher Reeve e tal, um desenho, uma pintura, e a frase, né, você vai acreditar que o homem pode voar, né, que era o slogan do filme, né, e aquilo, assim, virou minha cabeça, basicamente, né, eu adorei aquele, eu me lembro, eu fico até meio emocionado de lembrar aquele cartaz, então... Naturalmente eu adorei o filme, né? O filme tem é um dos meus favoritos, assim, daquela época, junto com Guerra nas Estrelas, junto com Império Contra-Ataca, por aí vai. Então eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelo filme, né? Porém, dito isso, eu entendo que o Super-Homem novo, né, o Man of Steel, assim, eu tô aberto a gostar do filme se o filme for bom, assim. Eu não tô, assim, bitolado no sentido de... eu faço questão... Sabe, eu não tô comparando uma coisa com a outra. É tanto tempo depois do primeiro Super-Homem e que então não me incomoda, não me incomodaria gostar desse filme também, né? Então é com esse espírito que eu tô considerando. Eu tô considerando, assim, o Super-Homem do Christopher Reeve é fantástico, eu adoro, sempre terá um lugar no meu coração... Porém, eu tô aberto para gostar desse novo também, né? Eu não tô... Não, eu entendo que não vai ter a trilha do John Williams, não vai ter... Enfim, mas então, eu tô aberto para gostar. Aí, o que eu tenho visto, em linhas gerais, eu tô gostando, tô achando interessante, tô curtindo o visual. Gostei do tema do Hans Zimmer que eu ouvi no trailer, né? Não eu acho, assim, é uma coisa diferente... Mas eu não vejo problema em ser diferente. Eu acho que tudo bem ser diferente desde que seja bom, né? Esse é o meu ponto de vista a respeito. Então, a princípio, eu tô positivo quanto ao lançamento. Tô aberto. Assim que a distribuidora resolver fazer uma pré-estreia disso aqui, eu vou assistir. E vamos ver o que acontece, né? Muito bem. E você, Marcão, o que você viu já a respeito? Apenas antes dos seus comentários, só para a gente situar os ouvintes, né? Então, o filme Man of Steel, ele é dirigido pelo Zack Snyder, né? Que ele ficou famoso aí na direção do 300, do Watchmen, que muita gente aí acabou torcendo o nariz, mas eu, sinceramente, considero uma excelente adaptação. Né? Uhum. Ele teve muito respeito pelo material original. A gente sabe que o roteiro aí é do David Goyer, que trabalhou junto com o Christopher Nolan na trilogia do Batman. E muita gente também, a princípio, ficou meio reluzente, achou que ia ser um Superman Dark e tudo mais, né? Então, Marcão, os seus comentários, você chegou a assistir todos os trailers, o que você viu até o momento? Bom, indo um pouco aí pelos comentários do nosso amigo Alê, o meu envolvimento com o personagem do Super-Homem também é bastante antigo. Inclusive, o meu querido pai era um grande fã de quadrinhos, graças a ele eu sou esse nerd empedernido de hoje, né? que gosta de quadrinhos, de ficção científica, de música de boa qualidade, sobretudo devo aí ao meu paizão. E indo aí direto ao ponto, eu vi os trailers, né? Os teasers eu não cheguei a assistir, eu não dei bola pros teasers, mas os trailers eu assisti, gostei muito do que eu vi, sim. É uma é uma pegada bem diferente aí, com certeza, do Superman The Movie, o qual eu também tenho o maior carinho e respeito por esse material. Acho que é um filme que nos marcou a todos, não tem como dizer que não. E agora vamos ver como é que vai ser esse reboot aí do personagem, né? Como é que eles vão construir aí a personalidade do nosso herói. Os trailers, eles já induzem aí a questão de realmente ele estar em processo de formação, ele ter os questionamentos dele, a questão da procura, a questão da dúvida. Então, realmente eu estou bem ansioso aí pela estreia, tanto em termos de direção como de produção. Eu estou me sentindo tranquilo, eu acho que o material está em excelentes mãos e não tem por que ser, no mínimo, um filme bem divertido. Se for mais que isso, que eu tenho esperanças que seja, então que bom para todo mundo. Muito bem. E você, Fernando, o que você viu até agora? Bom, quanto a trailers e outras coisas, devo dizer que, após o Prometheus, eu não acredito mais em trailers. Então, eu não vi trailers no novo filme, eu vi o teaser, e o teaser me convenceu que, opa, estão fazendo um trabalho sério. Uhum. Se isso vai ser adaptado para a nova, velha geração, eu ainda não sei, eu vou querer ver. Quanto a isso, já que vocês não comentaram ainda, eu quero dar uma palhinha a respeito, que o filme já estreou nos Estados Unidos e a crítica está curiosa. Porque a crítica por parte dos críticos está baixa, mas a crítica do povo, as pessoas normais como nós, está alta. Uhum. Que é a parte curiosa, porque é exatamente o contrário do último filme do Superman, o Superman Returns, onde teve uma crítica muito boa para os críticos e o povo não gostou. Eu quero falar um pouquinho a respeito, que o Superman Returns não é um mau filme. Ele é um bom filme, mas ele está muito voltado para a nossa geração, nós, os mais velhos, que vimos o Superman em 79. Ele foi um filme como uma homenagem ao primeiro filme do Hans Donner. Mas eu mesmo devo admitir que não foi muito interessante. Se esse novo filme, ele vai ser não tão colado ao filme antigamente, mas vai ser divertido, que é o que está me parecendo, porque o público está gostando, eu estou super tranquilo quanto a isso. Eu quero um filme divertido. Tudo bem. E uma última palhinha quanto ao filme antigo, o primeiro filme de 79. Mais alguém aqui foi enganado por Gilberto Gil e Super-Homem a Canção? é o que eu imaginei. E não, é curioso isso daí que você disse, porque assim, né, a nossa geração, ela, para quem não lia quadrinhos, mas assim, a nossa geração, ela conheceu o Super-Homem através do desenho dos Super Amigos, né? E essa nova geração agora, ela praticamente também conheceu o Super-Homem através do desenho da Liga da Justiça, né? Uhum. E o próprio Superman Animated Series também. Aproveitando o que você comentou, eu tenho já aqui algumas informações, né? Então, como eu disse anteriormente, o Super-Homem, ele estreou sexta-feira nos Estados Unidos. Existiu uma pré-estreia na quinta-feira, onde ele arrecadou 20 milhões de dólares, né? Que mostra que realmente está gostando, né? Exato. E nesse primeiro final de semana, o filme arrecadou nos Estados Unidos 113,08 milhões de dólares. Ele bateu o recorde de bilheteria para o mês de junho, para as estreias do mês de junho, que anteriormente estava em 110 milhões de dólares, que era o Toy Story 3. Né? Convenhamos, nos dias de hoje, se o filme tiver uma crítica péssima, mas ele render dinheiro, é tudo que importa. Pois é. Não, eu fico feliz pelo seguinte motivo, né? Porque realmente a responsabilidade que colocaram nas costas do Zack Snyder era gigantesca, né? Porque assim, se esse depois do fracasso de filmes como Lanterna Verde, a DC Comics, ela estava com um problemão na mão, porque a trilogia do Batman havia acabado, né? E aí os filmes da Marvel fazendo um sucesso danado, o filme dos Vingadores batendo a casa dos bilhões, né? Então, se esse filme do Superman não convencesse o público, não desse um retorno financeiro, você pode esquecer um possível filme da Liga da Justiça ou qualquer outra coisa aí envolvendo super-heróis da DC, né? Então, fico feliz aí em ver essas notícias. Espero que o filme continue rendendo aí bem para a gente poder aí ver novas novos filmes aí do universo da DC Comics, né? Mauro, sim. Mauro, só uma coisa, tomando carona no que você está falando, só um detalhe, né? É interessante a gente voltar a falar sobre isso, ou prestar atenção nessa bilheteria que você falou hoje, né, que houve do final de semana agora. Sim. E verificar o que vai acontecer na próxima. Exato, exato. Porque assim, é isso que vai basicamente fazer o filme ou destruir o filme, assim. É, exato. Né? Porque pode. Há exemplos recentes de bilheterias que acontecem as duas coisas, né? Ela pode ou despencar na próxima semana ou subir na próxima semana. Exato, né? Exato. Então, porque os filmes todos, eles apostam no sucesso da primeira semana, toda aquela coisa. Logo, logo vai vir uma outra mega, super, hiper produção por aí. E então eles precisam recuperar o dinheiro muito rápido, né? Uhum. Eu não sei qual que é o próximo grande lançamento lá nos Estados Unidos, mas com certeza é próximo, é perto, né? Então tem que ficar de olho também, porque isso não é garantia da qualidade. Assim, a bilheteria do primeiro final de semana mostra a qualidade do marketing, né? A qualidade da campanha e tudo, né? Tem que ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Muito bem. Bom, eu cheguei a ver alguns comentários aí de sites americanos, de alguns sites de cultura pop aí americanos, né? E teve um comentário lá que eles fizeram que eu achei bem interessante, onde eles falaram justamente isso. Eles falaram, olha, os fãs do Super-Homem aí podem ficar tranquilos, o filme é legal. A gente estava com medo daquela coisa de Dark, de ser um Superman Dark, mas não é nada disso. Aonde a gente vê a mão do Christopher Nolan no filme é no sentido do realismo, ou seja, é aquela coisa de como é que a sociedade, como é que a religião, como é que o exército vai mudar em função de uma figura como Super-Homem, se o Super-Homem realmente existisse, né? Porque a gente, lógico, eu sou super fã também do filme do Christopher Reeve, mas é aquela coisa, né? Era aquela coisa meio de quadrinhos, de comics. Era uma atitude ingênua, né? Então você tinha o Super-Homem aparecendo pela primeira vez, voando, salvando um helicóptero, e todo mundo aplaudindo, tal, né? É lógico, se realmente isso acontecesse nos dias de hoje, as pessoas iam ficar assustadas, falando, pô, quem que é esse cara aí, né? Como é que ele tá voando? O que esse cara pode fazer, né? Então eu acho que o que o Christopher Nolan ele colocou nesse filme novo aí foi justamente essa pitada aí de realismo. Mas segundo o site americano lá, o filme tá bem divertido. Eles disseram que os efeitos especiais estão magníficos, assim, é uma coisa tão grandiosa, tão grande quanto, por exemplo, o filme dos Transformers, e aí eu vou falar no sentido apenas dos efeitos especiais, por favor, não confunda as coisas, né? E então, assim, vamos, que nem você falou mesmo, vamos ver como é que a bilheteria se comporta ao longo da semana, mas tudo leva a crer que o filme vai fazer bastante sucesso, né? Marcão, o que que você acrescenta aí? Bom, meus amigos, eu não teria muito mais a acrescentar em cima disso daí que vocês comentaram, e realmente acompanhando a bilheteria e ver como é que o filme vai sair, né, lá fora, como é que vai ser a repercussão. Eu estou na torcida aí para que o conteúdo do filme Pelo menos é isso que está me parecendo até agora. Vai ser um conteúdo respeitoso, vai ser um conteúdo bem antenado, bem calibrado com os tempos de hoje, né? Porque isso daí é necessário para qualquer super-herói, sob pena dele as pessoas perderem rapidamente o interesse nele. Então eles têm que ter a questão da atualidade do personagem muito bem trabalhada, e vamos aguardar mais um pouco, né? Ver se vai render aí um Homem de Aço 2 ou não, né? Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês realmente acham que foi certa essa decisão da DC Comics de tornar... Porque isso está aparecendo depois do sucesso do Batman, essa pegada mais realista, né, nos filmes de super-heróis, tá virando meio que uma moda ou uma tendência nos filmes da DC Comics, né? Ao contrário dos filmes da Marvel, onde eles simplesmente colocam os heróis lá e que se dane o mundo ao redor, né? Eles querem mostrar aventura, querem mostrar aquilo que a gente lê nas histórias em quadrinhos, né? Vocês acham que realmente foi certa essa decisão de fazer um super-homem nesses termos também? Ou vocês acham que realmente eles deveriam ter voltado um pouco mais na não digo nas origens daqueles filmes do Christopher Reeve, mas nessa coisa mais ingênua, mais de mostrar aquela coisa mais fantasiosa? O que, que vocês acham? Olha, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão do que eles podem fazer no momento. O Superman Returns, de novo, eu considero ele um bom filme, muito, muito bem feito, mas ele não se ligou à geração atual. A geração atual vai querer ver o que eles estão lendo nesse momento, então eles vão tentar realmente se afastar o máximo possível tudo isso que nós já tivemos. A partir de agora, eu diria que o Man of Steel vai determinar uma nova era para o Superman no cinema. Muito onde bem. O público está querendo as coisas novas que eles veem. É como se fosse assim, esse vai ser o Superman da geração deles. Inclusive você falou uma coisa interessantíssima aí, porque assim, muita gente também criticou o novo uniforme do Super-Homem, mas esse uniforme novo, ele tá muito fiel ao uniforme atual do Super-Homem nos quadrinhos, né? Porque com os Novos 52, para quem não sabe, os Novos 52 foi um reboot que a DC Comics fez o ano retrasado, né? Onde ela zerou todas as revistas dela, inclusive a Action Comics, que a Action Comics era a revista que desde a origem lá do Super-Homem, né? Desde o número 1 que mostrava a origem do Super-Homem, ela nunca tinha sofrido alterações nem nada. E dessa vez eles zeraram a revista, e aí eles começaram a publicar novamente 52 revistas, né? Por isso que o nome da fase aí chama Novo 52. E com o Super-Homem, e outro detalhe interessante é o seguinte, a maioria dos heróis, eles tiveram a sua cronologia zerada, né? Não foi só a revista que começou do número zero, você esquece tudo aquilo que você leu até o momento, com exceção do Batman e alguns outros personagens, que eles disseram para o público que tudo aquilo que a gente leu antes aconteceu num prazo de 5 anos. Agora me fala, como é que o Batman teve 4 Robins em 5 anos, é que eu não sei, né? Mas enfim. E o fato é esse, assim, eles tiveram que dar uma reformulada no Super-Homem. Até por conta também do processo que existia entre a DC Comics e a família do Joe Shuster, né? O criador do Super-Homem. Então existia aí uma briga judicial que já se resolveu. Mas enquanto essa briga não, enquanto isso daí ainda estava em julgamento, eles não podiam, eles tinham que tentar desvincular o Super-Homem das características originais dele. Então, por exemplo, eles retiraram o calção, né, por cima da roupa, eles mudaram o S do peito, mudaram a cor. Então, e Mauro, muito importante. Eles removeram o nome Super-Homem do filme. Exato, também por conta disso, exatamente, né? Você pode ver que o nome do, do filme é Man of Steel. Homem de Aço. Exatamente. Então, tudo isso também estava em jogo aí no momento em que o filme foi feito, né? Mas o que mais vocês acrescentam aí? Maurão, eu queria dizer o seguinte, eu não gosto do. Da ideia. É fogo isso. Eu não acho que funcionou o uniforme dele sem o calção, sabe? Pode ser que seja. Eu entendo por que eles trocaram e tal. Você acha que é muito clássico? Mas eu acho muito clássico. É diferente de você pegar o Batman e falar assim, vou fazer o Batman todo preto. Então vou fazer o Batman todo preto com toques de cinza e grafite. O Batman, de certa maneira, visualmente, ele é mais seguro de acertar, assim. Uhum. Porque é um cara mascarado mesmo, é uma fantasia. Então, eu entendo que o Super-Homem tem essa característica ingênua, né? Essa coisa da época, porque ele é um personagem dos anos 30, né? Então, eu entendo que pode ser muito antigo pra olhar, mas... esteticamente falando, eu não tô convencido que o uniforme funcione sem o calção. Eu te digo por quê. Eu acho que eu já comentei com vocês. Para mim, o outro herói anterior ao Super-Homem desse tipo, macacão e capa, com um símbolo S no peito, assim, o outro personagem semelhante, que sem esse calção, a lendária cuequinha em cima da calça, o outro personagem que tinha isso era o Super Pateta, né? Então, eu sempre que vejo o uniforme dele, eu lembro do Super Pateta. Pode ser loucura minha, mas eu não curto. Eu acho, assim, muito parecido com isso, com o visual. Não, você não é o único. Eu vi muito gente na internet fazendo piada a esse respeito. Basicamente, você inverte as cores, você tem o Super Pateta. Esse básico de capa e um uniforme cor e formato único. Então, essa coisa desse uniforme novo, digamos... Me lembra muito aquele Super-Homem elétrico. De que época foi isso, Mauro? Aquele Super-Homem preto com os raios. Que era aquilo mesmo? Aquilo foi na década de do finalzinho da década de 80, né? Começo da década de 90. Aquilo foi uma tremenda babaquice aí que fizeram, né? Ele acabou se dividindo em dois. Ah, sim. Nossa, foi uma fase terrível. Aí, essa fase durou acho que quase 2 anos. E aí também a volta dele foi sem explicação. Tudo isso foi depois da morte dele, né? Mas realmente. Na verdade, esse uniforme clássico que a gente vê de calção por cima da roupa, da roupa, né? Isso daí, na verdade, era quando esses heróis foram criados aí na década de 30, o que se tinha de referência, né? No sentido de homens fortes e tal, era o pessoal que trabalhava em circo, né? Então, aqueles uniformes circenses tal, dos acrobatas e tudo mais, então era nisso que o pessoal se baseava. Por isso que todos eles têm essa malha bem. Mas, Mauro, eu quero dizer o seguinte: que o problema aqui é a mídia em si, o cinema. Quando a gente fala de uma revista em quadrinhos, um desenho animado, meio que tudo é válido. Eu recentemente reassisti o Liga da Justiça Sem Limites, porque é um dos melhores grupos de heróis demonstrados na TV. O Super-Homem tem um uniforme clássico, calção, as cores, é um ótimo personagem. Mais recente ainda foi o caso do Justiça Jovem, que é uma série assim, foi super séria. E todos os personagens com todas as suas cores berrantes, né? É que essa mídia desenho animado permite isso. Você escreve histórias ótimas e o design está aqui, está estabelecido. Quando você vai para filme, infelizmente, você entra num terreno um pouco mais perigoso. Verdade. É porque pode ficar ridículo, né? E eles não querem que o protagonista do filme fique ridículo, né? Então, mas eu não sei, porque nessa época pós-Vingadores, eu acho que isso não seria um problema, o uniforme não seria um problema com os espectadores, assim. Eu tenho a impressão que os espectadores são... Ah, não, eu concordo, Alex, não seria um problema. O problema todo aqui se resume aos Superman Returns. Eles estão tentando... descolar totalmente o filme do outro. Vale o nome, vale o uniforme, vale qualquer coisa. E na verdade o Superman Returns, eu acho que os defeitos dele não estão no visual, assim, os defeitos dele são mais graves, são defeitos de história, de enredo. Tem pouco Super-Homem. Mas o novo, infelizmente, Eles vão realmente vão refazer, não porque acham ridículo, bom ou mal, bacana, dark, simplesmente para descolar um filme do outro, infelizmente. E, ó, e assim, vocês sabem o que vai acontecer, né? Independente do, do Man of Steel fazer ou não sucesso, ter ou não uma segunda parte e tal, em pouco tempo a gente vai ter um novo Super-Homem, uma nova, um novo reboot do Super-Homem com um visual clássico, né? Sim. Haja visto o que fizeram com o Star Trek do J.J. Abrams, né? Com os uniformes e tal. Então eu acredito que é tudo cíclico, né? Então é, a gente está tendo agora esse uniforme dark do Super-Homem, cool, não sei o quê. Mas é que pode até funcionar, viu? Eu não vi isso em ação ainda, pode ser que no filme fique bem bacana e tal, né? Mas é, assim, não é essa a questão. Acho que a questão é que, independente disso, o Super-Homem é meio um personagem eterno, então não tem como o uniforme tradicional dele ser esquecido, assim. É uma coisa temporária. É que nem a época do Homem-Aranha, é, imagina, do Homem-Aranha com uniforme negro, né? Que depois exato. Virou o Venom. São tal, clássicos, né? Demais, né? Pra se mudar, assim, né? Assim, não, eles podem até mudar, eu entendo que é pra fazer uma tentativa de uma coisa diferente e tal, mas é questão de tempo até a gente voltar ao que a gente tá, né? O que tá mais acostumado, né? Bom, eu tô tranquilo, porque eu sou o cara dos desenhos animados. Não importa quão dark e estranho seja o filme, a hora que for lançar um desenho pra TV, eles voltam ao padrão normal, que é o padrão que se encaixa na televisão. Certo. Sim. Tô bem, gente. Bom, então é isso, né? Vamos, nossas expectativas aí estão altas, né? Vamos. É, eu quero salientar, eu só vou dizer se esse filme vai ser bom ou não, se eles me fizerem comprar alguma figura do filme. E uma vez que existe até uma kryptoniana, há uma chance que eu compre uma figura. Muito bem. E. Ah, esquecemos de comentar uma coisa, né? As influências que o filme. As revistas ou as mídias que influenciaram aí nesse novo roteiro, né? Então, por exemplo, dá pra ver claramente que ele foi muito baseado naquela minissérie Terra 1 do Stravinsky, né? Uhum. Que mostra justamente isso, mostra essa minissérie, ela começa mostrando o Clark Kent no meio da metrópolis e ele tentando ainda se descobrir de que forma que ele vai usar os poderes dele, se ele deve ou não ajudar as pessoas, tal, que parece que o roteiro foi muito baseado nessa série. E outra coisa que dá pra ver claramente aí nos trailers, né, quando mostra a Krypton, que ele foi também baseado muito naquela fase do... nossa, me ajudem aí. Do John Byrne, exatamente. Né? Então você tinha aqueles pássaros voadores e tudo mais, e isso deu pra ver no trailer aí, né? Estão dizendo também, dá pra ver até em algumas cenas do trailer, mas estão dizendo também que o filme tá repleto de mini referências aí pro universo DC, né? Então, por exemplo, apesar de nesse filme não ter o Lex Luthor, parece que vai mostrar, em algum momento vai mostrar, mostrar rapidamente o prédio do Alex LoCorp. Então vão ter vários easter eggs aí no meio do filme para um possível depois, para eles usarem num possível filme da Liga da Justiça, né? Essa fórmula funcionou tão bem para Marvel que eu acho correto eles também usarem. Pois é, pois é. Eu quero ver isso, sabe? Exato. Não, eu tô aguardando, Mal, só uma coisa. Foi. Eu tô aguardando ansiosamente o Man of Steel 2 com Robin Williams no papel de Mick Tickley. Muito bom. Olha, cuidado, hein? Cuidado. Que pode não, ser... não dá ideia, Alexandre. Não dá ideia. O número 2 eu tô tranquilo. O que me preocupa é o Superman 3. Aí, o Man of Steel 3, aí eu fico preocupado, tá? Ah, sim, o terror da parte 3. Da parte 3, né? Ah, tem uma coisa, hein? Uma coisa interessante que me chamaram a atenção sobre isso. Pelo que a gente vê do trailer, da sinopse do Man of Steel, é basicamente uma nova interpretação, digamos assim, dos eventos do Superman 1 e do Superman 2 do Richard Donner, né? Uhum. Aliás, o Richard Donner e do... Qual era o nome do diretor do Superman 2? Era o Stanley Donen, era isso? Não, é Lester, né? Richard Lester, não era? Richard Lester? Não, o Richard Lester ele fez o 3, né? Enfim, vocês sabem que o Superman 1 e 2 originalmente era um filmão de 3 horas e cacetada. Uhum. E bastante material foi feito pelo Richard Donner, né? Quer dizer, com os criminosos kryptonianos, guerras em Metrópolis, uma batalha de superpoderes em Metrópolis e tal, né? Convenhamos, teria sido demais, né? É muito, né, eu acho. Porque o filme já é tão longo, mas eu quero dizer assim, eles estão basicamente usando o material da parte boa do Super-Homem clássico do cinema, né? Uhum. Que é o Superman 1 e boa parte do Superman 2, né? O Superman 3 é um desastre com Richard Pryor, que só foi superado pelo Superman 4 e o Homem Nuclear. Que é péssimo, assim, inacreditavelmente ruim. Porque, na verdade, quando a gente fala de os bons filmes do Super-Homem, basicamente a gente se refere ao Superman 1 e metade do Superman 2, né? Exato. Ele é péssimo. Ele é um péssimo Prometheus? Ele é um péssimo o episódio 2? Ou ele é um péssimo Homem de Ferro 3? Bom, não, eu vou mais longe, eu diria que... Vamos usar um cinemômetro aqui para dizer o que é bom ou mal. Eu para me referir, é um péssimo clássico, né, o Superman 4. Eu teria que usar outros péssimos clássicos, por exemplo, que talvez os nossos ouvintes não conheçam, felizmente, né? Que, por exemplo, é um péssimo no nível Highlander 2, é um péssimo no nível Star Trek 5. Star Trek 5, sabe? Sim, é mais grave. É um efeito? Hã? Eu não sabia que tinha sido feito no Star Trek 5. Eu devo ter pulado esse. Amigos, vocês não podem esquecer jamais, falando de filmes ruins, o filme ruim do meu coração, que não só, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi o pior filme feito, como na opinião do grande Grant Morrison, reduziu a franquia do Batman a cocô radioativo, que é Batman e Robin, certo? Muito bem. E não esqueça o filme da Mulher Gato também, né? Opa, é um jogo duro. Muito bom. Mas enfim, então assim, né? Então eu quero. A minha curiosidade é saber se vai ter mais. Claro que vai ter um novo filme de Super-Homem depois desse, né? Quer isso faça sucesso, quer não. Minha curiosidade é quando eles vão começar a contar histórias novas, com novos personagens e com. Né? Mas enfim, é isso aí. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas quando o filme estrear, né? Muito bom. E sobre histórias novas, gente, lembrando aí ao pessoal que estiver ouvindo que o mundo HQ está coalhado de histórias boas. Histórias boas tem de monte. A questão é, o material de referência vai ser devidamente utilizado ou eles vão fazer o que eles fizeram com o Homem de Ferro 3, né? Que eles pegaram um arco bacana e transformaram naquela coisa. Muito bom. Então é isso aí, gente. Aproveitando então, Marcão. Você tem alguma dica aí de quadrinhos ou de algum filme bacana aí para os nossos ouvintes? O que você tem visto ultimamente aí que você poderia recomendar? Bom, como recomendações teria várias de vários tipos, mas atendo-se ao assunto específico que é o Superman, eu recomendaria a quem estiver ouvindo ler o encadernado do Grandes Astros Superman, o All Star Superman, que é desse autor, o Grant Morrison. Muito bom. Que eu acredito que ele trata dos aspectos arquetípicos aí do nosso amigo Azulão, né? Então fica essa recomendação aí pro pessoal. Legal, legal. E você, Ale, suas considerações finais aí, sua recomendação? Bom, é isso aí. Estamos todos, acho que claro que estamos todos com boas expectativas quanto ao filme, né? Vamos ver o que o Zack Snyder traz pra gente nessa brincadeira. Falando, mantendo o tema do Superman, né? Como você falou, na verdade, seguindo sua dica, eu li essa minissérie, não é minissérie, não sei se é uma minissérie, que eu comprei um encadernado do Superman Terra 1. Terra 1, exato. Muito bom. E eu achei bem legal a história, é uma visão moderna da origem do Super-Homem, é uma versão atualizada, eu curti, eu achei bem bacana. Se o filme seguir essa. Eu sugiro, quem tiver curiosidade não leu, procurar por aí, é bem bacana a história, é uma história super bacana. É uma história super divertida. Bacana. Super bacana. Não, é uma história divertida. É, o Straczynski, o J. Straczynski, pra quem não conhece, ele é, além de roteirista de quadrinhos, ele é o criador de uma das melhores séries de ficção científica que eu já vi na TV, conhecidas que é o Babylon 5. É, o Babylon, o Babylon 5, né? E então é um cara, ele tem seus momentos de grandes sacadas, assim, seus grandes momentos. E o Superman Terra 1 eu curti bastante. Achei legal, se o filme seguir nessa linha, acho que estamos bem, estamos nos preparando para ver um espetáculo bem divertido e com uma história respeitosa e que enfim, é isso. Muito basicamente bom. O Terra 1, não tem muito o que dizer. O Terra 1 é legal, se alguém tiver curiosidade e não viu, dá uma checada, que eu acho que é uma coisa que merece ser vista. Legal, legal. Fernando? Bom, consideração, como eu falei, eu sou o cara dos desenhos animados, não tanto dos quadrinhos. Já como o novo Homem de Aço tem uma pegada mais séria, em termos de desenho animado, eu sugiro que vejam o Justiça Jovem, que foi uma série que infelizmente já acabou, mas durante duas seasons demonstraram os heróis de uma maneira assim muito séria, muito bacana, eu aconselho o pessoal a ver. Quanto ao novo Homem de Aço, minha consideração é como o meu amigo Alexandre falou, né? Como bom colesterol, ele está no meu coração. Muito bom, muito bom. Legal, gente. Bom, eu também tô muito animado aí para ver esse novo filme. Até agora, o que eu vi aí de críticas parece realmente isso. Parece que acho que foi o Fernando que comentou que ele não está indo bem de críticas dos críticos de cinema, né? Porque eles estão dizendo que não está tendo muito espaço para desenvolvimento dos personagens, né? Mas é aí que está o negócio, né? O filme do o último filme, o Superman Returns, eles desenvolveram um monte de personagem lá e não adiantou de nada, né? Então acho que o que o Super-Homem está precisando agora é justamente desse sangue novo, dessa reformulação, mostrar mais ação, né? Não faz sentido um personagem tão poderoso assim ficar só tendo um monte de diálogos e preocupado com a namoradinha dele, não sei o quê. Então o povo quer ver realmente, as pessoas querem ver realmente. É, exatamente. Você tem que ter uma ameaça que justifique ter um herói tão poderoso assim, né? E, bom, minha recomendação, não podia deixar de ser uma recomendação de quadrinhos. A minha recomendação é do novo lançamento aí da Panini, né, que acabou de sair nas bancas, que é o Before Watchmen, né? Então, bom, pra quem não sabe, o Watchmen, né, foi uma minissérie aí que saiu nos anos 80, do famoso fantástico roteirista aí do Alan Moore, que ele praticamente reformulou aí, né, ele podemos dizer assim que, assim como o Cavaleiro das Trevas, ele foi um marco aí nas histórias em quadrinhos, E principalmente de super-heróis, né? E os quadrinhos de super-heróis nunca mais foram o mesmo depois dessa minissérie, né? Tivemos o filme aí dirigido aí pelo Zack Snyder, que, na minha opinião, ele até, em certos aspectos, ele até conseguiu adaptar de forma magistral aí a minissérie. E aí, lógico, né? A DC não é boba, ela resolveu lançar o Before Watchmen, ou seja, histórias envolvendo todos os personagens, envolvendo os Minutemen, envolvendo o Coruja, envolvendo o Rorschach, ou seja, tudo aquilo que aconteceu antes da famosa série aí lançada pelo Alan Moore. O próprio Alan Moore, ele brigou com a DC, ele não gostou, achou que estavam explorando o material dele e tal, mas o fato é que essas séries foram lançadas nos Estados Unidos com bastante sucesso. Eu sou da seguinte opinião, realmente não. Se você for olhar para pensar, vale a pena fazer um spin-off dessa série ou não, eu acho que realmente não vale. A série, ela é redondinha, ela merecia o destaque que ela tem lá, mas é aquela coisa, já que fizeram a minissérie, pelo menos eles fizeram ela decentemente. Então, assim, as equipes criativas que foram contratadas são de primeira linha, né? E tanto que o primeiro número que saiu agora, que é do Coruja, né, ele tem o roteiro do Straczynski e ele tem o desenho do Andy e do Joe Kubert. Kubert, né? Inclusive esse, infelizmente, é um dos últimos trabalhos do Joe Kubert, que faleceu no início desse ano, né? Então a gente vê aqui o desenho do Joe Kubert. Na verdade, ele fez a arte final, foi o filho dele, o Andy Kubert, que desenhou. Ele fez a arte final e o roteiro é do J. Straczynski, né? Então eu recomendo esse material aí, tá em todas as bancas. E é cofre na certa. Certo? Muito bem, gente. Então, espero que tenham gostado aí do nosso primeiro podcast. Mandem suas sugestões, suas críticas. Queremos evoluir aí. Queremos fazer cada vez mais um podcast para agradar a todos, certo? Então, me despeço aqui. Peço que cada um dos integrantes aqui se despeça também. E até mais. Isso aí. Bom, aqui é o Ale Camargo. Um abraço para vocês. E bons filmes, curtam bastante. Aqui é o Fernando Faria, me despedindo de vocês. Espero que vocês todos vão ao cinema e assistam o filme e todos se divirtam. Aqui é Marcos Hildorf, agradecendo a audição e para o alto e avante. Isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Obrigado, tchau.